saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias afastando você de mim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, a saudade é uma estrada longa, e hoje passa dentro de mim. Me armei só de esperança, mas usei balas de festim. A saudade é uma estrada longa que hoje passa dentro de mim. E armei só de esperança, mas usei balas de festim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. Nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Oi, tanto. A saudade é uma estrada longa.